andrecedesmoral.com.br. Chama no piseiro aí, papai. Essa é nossa. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Repina, joga pai, levanta a raba pai. Repina, joga pai, levanta a raba vai. Repina, joga vai, levanta a raba vai. Repina, joga pai, que meu som tá pra caralho. Eu disse empina, joga pai, levanta a raba pai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, que meu som dá pra caralho. Eu disse empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai. Chama no swing, papai. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Eu vou chegar chegando, eu vou parar o baile. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Avisa pras meninas que meu som tá pra caralho. Empina, joga, pai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, pai, que meu som tá pra caralho. Eu disse empina, joga, pai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, joga, vai, levanta a raba, vai. Empina, vai, vai, vai, vai.